vais me procurar e pretende me ligar, pois encontrou um novo amor. Eu sei. Se eu assumo que é você o meu vício, o meu querer, eu não consigo te esquecer. Yeah.